público, no posto de saúde ou nos órgãos da prefeitura, precisa acompanhar esse ritmo, precisa ter qualidade, ser planejado e eficiente. Meu irmão, há anos ouvimos falar que nossa cidade ocupa um papel importante no cenário nacional. Por muito tempo, isso era um horizonte distante. Hoje, o povo anapolino trouxe à nossa cidade dignidade e autoestima. Por isso, dá para dizer de peito aberto que temos orgulho em sermos anapolinos. Aqui vivem pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Em minhas caminhadas, encontro amigos nascidos nessa terra ou que vieram de outros lugares com suas famílias, apostando em Anápolis para realizar o seu projeto de vida. E é com esse espírito de serviço a você que peço o seu voto, o seu apoio, para juntos fazermos uma Anápolis ainda melhor. Com propostas conscientes, desenvolvidas com sua ajuda, seus pedidos e sugestões, Gerson Falatti fará um governo participativo. A experiência e o equilíbrio de Gerson Falatti para uma caminhada mais humana será direcionada para um crescimento sério com nossa população. Saúde, educação e cultura. Aqui começa o programa do José de Lima, o prefeito do povo. Eu quero alguém que ame e pense em nossa gente. Eu quero alguém que tenha garra pra lutar, fazendo crescer e florir uma cidade de orgulho por todo lugar. Eu quero dois, quero José de Lima pra prefeito. Vamos votar, é só você querer. Vamos juntos, vamos acreditar. Propostas de José de Lima. Meus amigos, quero realizar festivais de música, dança, gastronomia e exposições artísticas, incentivando a cultura, o comércio e também proporcionando aos jovens diversão. Também apoiar as feiras livres e as feiras culturais, como a Tesana, uma feira que existe há mais de 16 anos, sendo um local de comércio e diversão para o povo. Hoje está abandonada, retirada do seu local que era a praça, que vem causando diminuição dos clientes e a falência dos comerciantes. Na minha gestão, voltarei a Tesana para o seu local de origem e vamos incentivar a melhoria e da infraestrutura de nossas feiras, dando oportunidade ao pequeno empresário. Todos nós sabemos a importância de uma boa educação na vida de um cidadão. Vou criar mais escolas técnicas, garantindo a qualificação profissional dos nossos jovens. Também teremos o projeto Primeiro Emprego. Encaminharemos os jovens que realizam os cursos Primeiro Emprego. Também irei incentivar as atividades artísticas e esportivas. Você, jovem, terá meu apoio. Iremos melhorar o seu futuro. Conto com seu voto para resolver a questão da educação, da juventude de Anápolis. Mães, vocês terão o restaurante popular aberto aos domingos para que você descanse. Sabemos que sua luta diária, trabalhando fora e ainda realizando os serviços domésticos, fazendo de um tudo para manter sua família. Por isto, você poderá ir ao restaurante popular aos domingos, aonde terá refeições variadas e acompanhada por nutricionistas, tendo a certeza de uma refeição saudável para sua família. Conto com seu apoio para realizar mais esta obra em favor do povo anapolino. Eu quero José de Lima agora. Juntos em frente, vamos, chegou a hora. José de Lima pra prefeito, o povo merece respeito e não quer ficar de... Olá, amigos do rádio. No ar, a sua rádio sustentável, que fará Elismar Veiga o nosso próximo prefeito. Juntos faremos mais. É gente nossa, é competente, homem de paz. Elismar Veiga. Vamos. Vamos a Nápoles, juntos faremos mais. E no programa de hoje, o nosso próximo prefeito Elismar Veiga 23 fala do que é possível fazer na saúde. Marco Aurélio, a saúde em Anápolis padece na UTI do descaso. No hospital municipal, faltam médicos e materiais básicos, como gesso e esparadrapo. Enquanto o idoso precisa ir a um cais, a partir das 3 horas da manhã, para no amanhecer do dia, tentar conseguir uma consulta com especialista, outras pessoas morrem, como aconteceu recentemente, no hospital municipal, por falta em vagas de UTI. É preciso melhorar o sistema de gestão, ampliando os investimentos e melhorando o controle dos gastos. Nós construiremos um novo hospital municipal com uma avançada unidade de referência cirúrgica. Construiremos o Hospital Materno Infantil de Anápolis com UTI. O atual hospital municipal, que já tem quase 50 anos, será transformado num centro de ambulatórios e laboratórios, inclusive para atendimento externo. Nós vamos trazer de volta o SIM da Dona Onaide, o Sistema Integrado da Mulher, que foi uma referência a nível mundial. E quanto ao SAMU, além da valorização salarial dos servidores, nós vamos adquirir novas ambulâncias e reorganizar geograficamente de tal forma que possamos reduzir o tempo entre a chamada e o atendimento. Nós vamos ampliar a rede de ambulatórios e de pronto-socorros para novas regiões urbanas e para os distritos habitacionais. E vamos implantar o Fundo Municipal Antidrogas para apoiar as instituições sociais e as comunidades terapêuticas que trabalham na prevenção, combate e tratamento. Dignidade em trabalho, ele luta e não se cansa. Elismar Veiga 23, é assim que a Nápoles avança. A sua Rádio Sustentável estará de volta logo mais com Elismar Veiga prefeito e Deidson Oliveira vice. Vote 23. Desfaça neste momento a cadeia de rádio que transmitiu o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei número 9.504 de 1997. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira, hoje dia 3 de setembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Só 4 setores industriais crescem no Brasil. Folha de São Paulo. Ranking universitário tem 7 federais entre as 10 melhores. O estado de São Paulo, agronegócio faz Centro-Oeste liderar crescimento no país. Jornal Agora, gasto para tirar carta de condução varia até R$ 495. Correio Brasiliense, custo de vida, prepare o bolso se quiser comer carne. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, na semana passada, uma jovem, uma menina, lá de Santa Catarina, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, tomou conta do noticiário brasileiro. Ela teve mais destaque do que a própria votação no Supremo Tribunal Federal, do julgamento do Mensalão. Ela foi realmente a pessoa da semana. E a jornalista Ruth Aquino, que escreve na última página da revista Época, ela faz referência a respeito da garota lá de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ela diz no título da mensagem que passa a todos os seus leitores, cujo título é Isadora, você é demais. Talvez Isadora ainda não saiba, diz Ruth, mas sua coragem a transformou num exemplo para todos nós, especialmente para os adultos medrosos ou cínicos, que vivem a vida em silêncio covarde, ou não acreditam na força de uma ação honesta e cidadã. A menina de 13 anos, sorriso doce, olhos grandes, denunciou com fotos e vídeos todos os malfeitos da sua escola pública em Florianópolis, capital de Santa Catarina. A página criada por Isadora no Facebook, chamada Diário de Classe, é um símbolo do uso mais nobre das redes sociais. A denúncia de Isadora, com a ajuda da tecnologia digital, são um sinal de novos tempos, mais transparentes e menos condescendentes. E ela vai contando a história da Isadora, dizendo que ela, na escola que estuda, lá em Santa Catarina, que é uma escola pública, na capital daquele estado, ela mostrou a situação da conservação do prédio da escola. Os banheiros não têm fechadura na porta, o ventilador está quebrado, o bebedouro de água totalmente enguiçado, o quadro de luz é mexido na surdina pelos alunos, as salas de aula não têm professor. Ela incomodou a todos, a partir da direção da escola e os professores e até os colegas bagunceiros. Todos queriam que ela retirasse a página do Facebook, que ela retirasse aquelas fotos e vídeos da internet. Queriam discutir a questão apenas internamente dentro da escola. A direção da escola chegou a chamar os pais da menina ao estabelecimento e fazendo ameaça. Ou ela retirava, ou caso contrário, a menina seria punido. Eles queriam, portanto, que aquilo ficasse apenas restrito à comunidade escolar. E diz a jornalista Ruth Aquino, é o que sempre tentaram fazer os políticos, os juízes, os médicos, os policiais. O sigilo é a alma do delito e da impunidade. Para a jornalista, o sigilo é a forma mais concreta para que nada aconteça, para que a impunidade prevaleça e os delitos continuem a acontecer. A garota, ao ser chamada na direção da escola, ela disse o seguinte: acho que não estou fazendo nada de errado. E depois ela deu essa entrevista à televisão e falou: apenas vocês querem prova de quê? Eu mostrei as fotos, mostrei os vídeos. O que é mais que eu preciso mostrar? Está tudo aí. A prova é esta. A escola não funciona. Está funcionando mal. E depois ela diz no final: pelo que vi, os diários de classe estão se espalhando. Compartilhem essa ideia. Quero uma educação melhor, não só para mim, mas para todos. Ela se propõe a dar consultoria. Quem quiser fazer um diário de classe, cria um em anônimo. Não precisa colocar a sua foto, como eu coloquei. Coloque o nome do colégio. Me deixe uma mensagem avisando. Vou dar dicas para você. É a cidadania usando-se da tecnologia. É um avanço, não há dúvida nenhuma. Isso demonstra que temos que botar a boca no trombone, que temos que realmente denunciar o que está errado. Isso não é estar contra o lugar onde você trabalha, estuda ou onde você frequenta. É uma forma de ajudar a solucionar o problema. Se as autoridades não resolvem, se o governo, o secretário da educação e as escolas não sofrem melhoria, a direção da escola fica geralmente engessada, sem poder dar seguimento a uma boa educação porque a escola não oferece as condições, reaja. divulgue aquilo que está acontecendo na escola. O telhado quebrado, a parede rachada, janela sem vidro, banheiros sem porta, sala sem professor. Denuncie. E eu tenho certeza que o resultado virá imediatamente. Essa escola pública de Santa Catarina está ficando uma beleza. A ação da sociedade catarinense fez com que aquela vergonha passada de público pela aluna fez com que a escola pudesse ser conhecida. E agora os serviços estão sendo feitos numa rapidez enorme e de grande valia para todos aqueles que frequentam a escola. Parabéns a Isadora pelo trabalho de cidadania que ela desempenhou e mostrando que não está interessada apenas no seu bem-estar, no seu conhecimento, na sua aprendizagem. Pelo contrário, ela acabou ganhando a antipatia da direção da escola e das autoridades, mas ganhou a simpatia da sociedade pela forma como ela fez, na defesa de um direito que é dela, dos demais alunos, e que jamais esse direito seria alcançado se não houvesse a sua disposição de enfrentar sem medo e sem covardia um problema que a escola vinha sofrendo e vinha se arrastando por muitos anos. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil e Militar no final de semana em Anápolis. Bastante carregado, com muitas ocorrências registradas. Uma arma foi apreendida pela polícia e aconteceu ali na região da Vila Fabril. A polícia foi acionada por volta das 10h30 da noite de ontem para atender uma ocorrência, onde a denúncia dava conta de que um elemento proprietário de um veículo Audi da cor preta estava em um barzinho ali na Vila Fabril, juntamente com outros 10 elementos naquele local. E um deles portava uma arma de fogo. A polícia foi até o local, colocou todos, né, submeteu todos à busca pessoal e foi encontrado com Ezequiel Márcio Hipólito, uma arma de fogo, uma Beretta 635, com 3 munições intactas. É uma arma de uso permitido, mas para isso tem que ter o porte legal de arma de fogo ou a posse para ter em casa. Nenhum dos dois documentos esse capaz tinha. Foi conduzido uma delegacia geral da Polícia Civil, foi preso e autuado em flagrante por porte legal de arma de fogo, artigo 14 do Código Penal Brasileiro. Uma outra ocorrência também em situação de flagrante, 2 elementos foram presos e autuados pela prática de furto: Paulo César Aragão da Silva e ainda Rafael Rodrigues Cabral. A vítima, o Neuzimar Pereira Salgado. Esse rapaz foi vítima de furto de um veículo. A polícia fazia o patrulhamento de rotina quando ouviu um barulho como se fosse um acidente de carro, e na verdade foi. Viu um carro tombado, um veículo Fiat Premium da cor verde, literalmente tombado. E o que mais chamou a atenção da PM? Não parava de sair gente dentro desse carro. 6 elementos saíram de dentro do veículo e saíram correndo, e todos na mesma direção. A polícia foi atrás, fez a prisão de 2 e logo depois o lote vago, escondidos os outros 4, que não citaremos o nome, porque eles não foram autuados. Aí que o Rafael foi e contou que eles estavam em um restaurante aqui no centro, que tem também um forrozinho, quando resolveram ir embora. São todos lá da região do Filósofo e Morada Nova, são todos amigos. O Paulo César encontrou um molho de chaves e começou a testar essas chaves nos veículos. E uma das chaves era desse prêmio da cor verde, que foi aberto por eles. Pegaram o carro, tombaram o carro, foram presos em flagrante pela prática de furto. E ainda ficou o prejuízo para a vítima, o Neuzimar Pereira Salgado. Fato registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. E mais um roubo de veículo também foi registrado pela polícia. Olha a vítima, dona Valmira Ribeiro Nascimento, uma administradora de imóveis residente no Sunflower. Ela contou na delegacia que estacionou um Corolla ano 2011, modelo 2012, placa KBT 1960. Ao descer do veículo, ela foi abordada por dois elementos. Eles mandaram ela ficar quietinha, tomaram as chaves do veículo e levaram o carro. Esse fato aconteceu no bairro Jardim Progresso. Infelizmente, por enquanto, o ladrão e o carro não foram encontrados pela polícia. Fato registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. Tivemos ainda mais um roubo à pessoa registrado pela polícia na rua Luiz Chinor, ali próximo ao Rio Vermelho. A polícia esteve no local, ali no bairro Maracanã. Ao chegar, foi informado por Antônio Carlos P. Oliveira que foi abordado por dois elementos e um deles portava uma arma de fogo. Foi levado R$150 da vítima. Os ladrões estavam em uma motocicleta CG, da cor cinza. Ele conseguiu anotar apenas os números da placa, 3606. Após intenso patrulhamento, a vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Olha, tivemos aqui um fato grave que foi registrado pela polícia, que foi uma lesão corporal. Eu ficaria com uma tentativa de homicídio. Esse fato aconteceu ali no bairro São Carlos. A polícia foi até o local, onde depararam com o Marivaldo José da Silva, que estava ferido por arma branca. O mesmo não conseguiu repassar nenhuma informação. Tal elemento foi socorrido pela USB e encaminhado ao Hospital de Urgências para atendimento médico. A vítima e Maria da Glória Silva, que acompanhava, foi orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Uma outra lesão corporal, para mim também, seria uma tentativa de homicídio, também foi registrada pela polícia. Aconteceu no residencial Ana Carolina. A polícia esteve no local, onde entrou em contato com a Roseni Rosa Silva. A mesma informou que ouviu barulhos em seu quintal e, ao verificar, deparou com Gabriel Vieira dos Santos, com ferimentos por arma de fogo. Foi acionado o SAMU. Ele foi conduzido até o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo. E segundo o médico que esteve no local, Gabriel não corre risco de morte. Fato que foi registrado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Essas foram as principais ocorrências registradas no final de semana na área policial em Anápolis. Um policial. Notícias da Manchester. Notícias de Goiás. Uma carga de defensivo agrícola avaliada em R$1 milhão foi recuperada pela Polícia Civil na manhã de ontem. Os produtos haviam sido roubados na noite de sábado na BR-153 em Jaraguá e foram encontrados em um galpão no bairro Nova Capital, em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. De acordo com o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, DECAR, Ailton Costa de Ligório, a carga de defensivo agrícola era transportada de São Paulo para Tocantins. No veículo havia 20 mil litros de inseticidas e fungicidas que estavam distribuídos em 858 caixas. Os produtos destinados à lavoura de soja serão devolvidos ao fabricante. Notícias do Brasil. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que obriga as micro e pequenas empresas a instituírem um novo sistema de ponto eletrônico em suas unidades, entra em vigor nesta segunda-feira. Segundo a estimativa do Sebrae Diese, existem cerca de 6 milhões de micro e pequenas empresas ativas no Brasil. São obrigadas a instalar esse novo sistema, chamado de Registrador Eletrônico de Ponto. Todas as empresas que utilizam o ponto eletrônico e têm mais de 10 empregados, como prevê a portaria. As demais empresas podem utilizar também os pontos manual, escrito ou mecânico de cartão. Segundo o Ministério, as empresas poderão também adotar sistemas alternativos de controle eletrônico da jornada, desde que autorizados por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando o seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial está valendo, nesta manhã de segunda-feira, o mesmo valor do encerramento da sexta-feira passada. Um dólar comercial está valendo R$ 2,03. Já o dólar turismo, R$ 2,15. O dólar paralelo, R$ 2,19. Notícias da Manchester. Agora nós vamos chamando o nosso repórter Adelson Maia. Ele vai trazer aí notícias e resultados dos jogos realizados ontem pelo Brasil. Adelson. Bom dia para você também, Ademar Santilli, aos ouvintes da Manchester FM, destacando o Campeonato Brasileiro da Série A e a 21ª rodada. No sábado tivemos Palmeiras e Grêmio 0-0, Figueirense e Fluminense empatando em 2-2 e o Vasco da Gama vencendo a Portuguesa por 2-0. Os jogos de ontem: Sport 2, Santos 1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Bahia 1, São Paulo 0, Internacional 4, Flamengo 1, Botafogo 2, Coritiba 0, Ponte Preta 3, Atlético Goianiense 1 e Cruzeiro 3, Náutico 0. Os quatro melhores, o Atlético Mineiro lidera ao lado do Fluminense 44 pontos. Em terceiro, Grêmio 41 e em quarto, Vasco com 38 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º Sport 19 pontos, 18º Palmeiras 17, 19º Atlético Goianiense 16, na lanterna Figueirense com apenas 15 pontos. As informações do Campeonato Brasileiro aqui na Manchester FM, a nossa rádio. Obrigado aí, Adelso Maia. Olha, amanhã o Carlos Lereia, o deputado Carlos Lereia, do PSDB de Goiás, ele deve ser ouvido amanhã na CPI do Cachoeira, lá no Senado e Câmara Federal, no Congresso. Tanto a Polícia Federal, como também as investigações, apontaram a ligação do deputado com a organização de Carlos Cachoeira. Lereia enfrenta processo na Câmara dos Deputados, que pode levar à sua cassação. Então, amanhã, o deputado Carlos Lereia, às 10 horas da manhã, fala à CPI do Cachoeira no Congresso Nacional. Enquanto isso, aqui em Goiás, o Thales Barreto, que é o relator da CPI da Assembleia, que apura aí a participação da Delta aqui no estado de Goiás, nesta Operação Monte Carlo, o Thales quer voltar com o trabalho da CPI, que foi interrompido. Mas o líder do PSDB na Assembleia, o Helder Valim, deputado, ele disse que só volta novamente a funcionar a CPI da Assembleia se a Justiça derrubar a liminar que impede a ida de prefeitos municipais prestarem depoimento à Assembleia Legislativa. O Helder Valim diz que quer saber o que aconteceu no contrato da Delta em Catalão, em Anápolis, em Goiânia e também na cidade de Aparecida. E sem que eles possam comparecer, fica sem condição de funcionar normalmente a CPI. Para Helder Valim, a CPI só tem razão se puder convocar os prefeitos, o que até agora não tem sido podido ser feito em função da liminar que foi dada para os prefeitos não comparecerem. Notícias da Manchester. Mais uma vez, vamos ao Adelson Maia. Ele agora vai trazer para nós os resultados dos jogos das loterias. Vamos lá, adeus. Muito bem, voltamos agora para destacarmos a Mega Sena, concurso 1421, as dezenas da Mega Sena sorteadas no sábado à noite. 19, 19, 31, 31, 39, 39, 44, 44, 53, 53 e 59, 59. Repetindo as dezenas da Mega Sena: 19, 31, 39, 44, 53 e 59. Um ganhador de São Paulo capital acertou sozinho as 6 dezenas, para ele um prêmio de 27.700.609 reais. Na quina, 142 ganhadores, para cada um 20.561 reais. Na quadra da Mega Sena, 8.046 ganhadores, para cada um R$518,39. As dezenas da Mega Sena, aqui na Manchester FM, a nossa rádio. Bom, e agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino. Vamos trazer aí informações aos nossos ouvintes. Vamos lá. Ademar, no mês de junho do ano passado, na Rádio Manchester, nós entrevistávamos o prefeito de Anápolis a respeito do plano de saúde do funcionário público. E ele nos garantia que até o mês de agosto ele encaminharia o projeto para a Câmara Municipal e resolveria esse problema. E até agora nada. Posteriormente nós conversamos com ele e ele falou que dependia apenas do sindicato dos funcionários públicos, do Sindicato de Anápolis. Eu estou com a doutora Regina Faria, que é a presidente do sindicato. Doutora, depende só do sindicato mesmo para isso? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Ademar. É um prazer estar podendo, inclusive, esclarecer mais uma questão vinculada ao sindicato. Na realidade, meta principal do servidor, nós sabemos que é o plano de saúde. Esse prefeito, ele assinou em 2008, com os demais, que iria resolver a questão da saúde para o servidor. Só que todas as reuniões, eu posso afirmar e assinar embaixo, todas as reuniões cobramos a questão do plano de saúde. Ele passou para a secretária de Recursos Humanos, a Luzia, representá-lo nisso. Tivemos dezenas de reuniões, apresentamos uma consultora que o sindicato pagou de Goiânia, porque o plano de Goiânia tem mais de 10 anos, né? É uma autogestão, então nós pagamos para ela vir aqui por 3 vezes para mostrar de que forma que poderia ser feita. E realmente em agosto de 2011, eles mudaram um artigo do Estatuto do Servidor possibilitando o desconto de planos de saúde. É através do crédito consignado, é da margem do crédito consignado, 30% do salário do servidor. Naquela oportunidade, nós chegamos para o prefeito e falamos, assim, vocês têm os dados aí, nós não, mais de 80% dos servidores não vão poder ter plano de saúde nessa modalidade, porque mais de 80% dos servidores têm a margem consignável de 30% já comprometida, não soluciona. Aí nós fizemos, eu acho que mais de 10 reuniões com os assessores jurídicos desses sindicatos e as empresas Unimed e Plameg e os seus assessores jurídicos, e chegamos à conclusão óbvia que o sindicato não pode ser o gestor dos planos de saúde. Notícias da Manchester. E se você quer participar do programa, você telefona para 39-43-9303 e deixa a sua mensagem. Nós queremos avisar a Kênia, lá da Vila Esperança, que estamos providenciando um contato com quem de direito para resolver o problema do seu filho que estuda lá na creche. Ela trabalha das 7 da manhã às 17 horas e ela queria uma vaga no período vespertino. Uma vez que no período matutino, ela só tem 2 horas para o almoço e ela tem que sair do serviço até a creche, tirar a criança, levar para casa. Ela gasta 4 passagens de ônibus por dia e ela gostaria de ter uma vaga no período vespertino. Nós vamos levar a quem de direito para ver se resolve essa situação. E lá também do Parque Brasília vem a reclamação da falta de lâmpada, inclusive com a rua que vem com o nome certo e também o número do poste, mensagens que chegaram pela internet. Nós também levaremos ao departamento da prefeitura a reclamação feita pelo nosso ouvinte. E vamos aí, aqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui no residencial da Sosa, eles só começaram a furar para colocar encanação da água e parou, começou assim, tá muito lento para viver até em outubro. Tá uma poeira que o caminhão pipa agora que tá passando, mas tá passando muito pouco. Eu queria ver se você podia fazer para nós. Ademar, obrigado. Tchau. Obrigado você, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. A você, meu amigo, a você, minha amiga aí, internacionalmente acompanhando nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês também. Obrigado a vocês que estão aí sintonizados conosco, não só em Anápolis, região de Anápolis, de toda a parte onde chega a onda da nossa emissora. Muito obrigado pela audiência. Telefone e nós teremos prazer em poder atender. Olha, essa reclamação da nossa ouvinte residencial das Rosas sobre a questão do serviço que tem que ser feito lá. Nós já levamos ao órgão da prefeitura, já levamos a Saniago, vamos voltar novamente, é assim mesmo. A gente tem que continuar falando, é isso mesmo. Se não fala, a gente não sabe e as autoridades não tomam conhecimento. Olha, com todo conhecimento, com tudo aquilo que a gente fala, com tudo aquilo que a gente pede, com toda a reclamação feita pelo ouvinte, com as manifestações constantes daqueles que estão nos acompanhando, mesmo assim o problema não é resolvido. O que é que temos que fazer? É continuar trabalhando, é continuar falando. Então nós vamos levar às autoridades os problemas vividos pelos moradores lá do residencial das Rosas. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Boa semana para você, meu amigo. Agora 8:01. É, o Jojo Maravilha tá chegando para te fazer companhia até o meio-dia. Seja muito bem-vindo. Vem aí a nossa Manhã Colorida. Óticas Diniz apresentam, nestas férias, saia bem na foto. Armação moderna, clássica, fashion, uma variedade de opções a partir de 6 vezes de R$19,90. É para presentear e marcar presença. Óculos solar a partir de R$ 99,00. Veja suas férias com outros olhos. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Rua Manuel da Abadia, Rua Rui Barbosa, Praça Bom Jesus, em breve no Ana Shopping. Oi, eu queria toda a coleção Miami Sunset de Make Me, por favor. Batom, sombra, máscara para cílios e também uma cadeira para montar. Então, senhora, desculpa, mas nós não vendemos cadeiras aqui no Boticário. Ah, não? Não. Mas onde é que meu marido vai sentar enquanto eu estiver fazendo compra em Miami? Promoção Make Me Miami Sunset. A cada R$140 em produtos ou Boticário, você leva um kit e concorre a uma viagem para Miami. Serão 35 sorteados. Make Me de ou Boticário. Você linda e na moda. Consulte o regulamento no site boticario.com.br. Manchester! Rádio Manchester FM, em primeiro lugar. Está precisando fazer seu óculos de grau? É só fazer a sua consulta e ir até a Cristal mais próxima com sua receita e aproveitar as promoções que a Cristal Ótica está fazendo em lentes, armações e óculos solares Ray-Ban. Agora em até 10 vezes no cartão de crédito. Na Cristal Ótica, além da qualidade e menor preço, você ainda ganha limpa lentes grátis. Cristal Ótica, a melhor rede de óticas de Anápolis. Rua 7 de Setembro, ao lado do Concerto dos Óculos. Fone 3324-7383 e Avenida Fernando Costa, Jaiara. A Farmácia do Trabalhador do Brasil é a maior rede de farmácia popular do país. São mais de 600 em todo o Brasil. Sempre vai ter uma perto de você. E o melhor, a Farmácia do Trabalhador do Brasil tem o menor preço do mercado nacional. Medicamentos a partir de 19 centavos. Descontos de até 90%. 10 vezes nos cartões. E comprando 3 caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você leva a 4ª caixa grátis. Farmácia do Trabalhador do Brasil, a rede de farmácias da população brasileira. Alô, amigos, de quem fala é o Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio. Nós estamos aqui para desejar um bom dia a todos vocês, amigos. Manchester FM, bom dia!

você nos meus braços.